E os dois têm uma paixão em comum, a paixão pela música sertaneja. E não é à toa que o encontro dos dois rendeu uma carreira que começou nos bares, com um violão e duas vozes, e logo pulou para palcos bem maiores de todo o Brasil. Com um repertório abrangente, a dupla começou sua carreira em 2008, com dois CDs já lançados. Gravaram no verão de 2010 em Pato Branco seu primeiro DVD. Como eles estão de música nova, eu vou lançar pra você agora. André e Karina, Todo Solto, Toda Solta. Lançamento. E vai, vai, vai. E vem, e vem. Você só sai de segunda a sexta. E você fica todo solto, todo solto. Você embaga de tomar cerveja. E você fica todo solto, todo solto. Você só quer me dar motivos pra te amar. Mas você não assume um relacionamento sério. Só pensa em zoar, você só quer voar. É Red Bull e Label todo dia na cabeça. Misterioso, cê tá marcando. Cê tá doidão, cê tá doidão. É misterioso, cê tá marcando. Cê tá doidão, cê tá doidão. É. Você só sai de segunda a sexta. E você fica todo solto, todo solto. Você endoida de tomar cerveja. E você fica todo solto, todo solto. Chega mais, André! Já comigo, carinho! Você só sai de segunda a sexta. E você fica toda solta, toda solta. Você endoida de tomar cerveja. E você fica toda solta, toda solta. Você só quer me dar motivos pra te amar. Mas você não assume um relacionamento sério. Só pensa em zoar, você só quer voar. É Red Bull e lembro todo dia na cabeça. Misteriosa, cê tá marcando. Cê tá doidona. Cê tá doidona, é misteriosa, cê tá marcando. Cê tá doidona, é. Você só sai de segunda a sexta. E você fica toda solta, toda solta. Você endoida de tomar cerveja. E você fica toda solta, toda solta. Você só sai de segunda a sexta. E você fica toda solta, toda solta. Você endoida de tomar cerveja. E você fica toda solta, toda solta. Eita! Toda solta, toda solta. Todo solto, toda solta com André e Karina. O próximo lançamento de hoje é a dupla Pedrinho e Guga. Com 13 anos de carreira, eles já têm dois CDs lançados e um DVD gravado. A dupla é marcada por seu carisma, irreverência e talento. Pedrinho e Guga já estiveram presentes nas maiores festas do Brasil, como a Festa de Peão de Americana, Jaguariúna, Rodeio Festival e Paulínia Ara Music. Em março deste ano, Pedrinho e Guga embarcaram para uma turnê, sabe onde? Na Europa, realizando shows em países como Portugal e Espanha. E eles também estão de música nova e eu vou lançar agora aqui pra você. Pedrinho e Guga, Tô Ligando! Ninguém atende. Me diz por que tudo mudou se de repente. Tô ligando, ninguém atende. E de saudade, de desejo e paixão, tô ficando doente. Há menos de uma semana a gente tava tudo bem. Meu Deus, o que aconteceu? Será que você conheceu outro alguém? Eu tô morrendo de medo, a minha cabeça tá doendo. Tem alguma coisa estranha, acho que tô te perdendo. Tô ligando, ninguém atende. Me diz por que tudo mudou.

E o nosso e-mail, que é mateQuente2As, mateQuente1, de número, de algarismo 1, @hotmail.com. Fácil, fácil de encontrar vocês. Aí entra lá no site, tem... todos os links para Face, sociais, tem um monte. Facilita um monte, né? Fica divulgando tudo. É, e vai no tem um palco MP3 aí, palco galera. MP3, quiser, que assistir o show do Mate, claro. Dá lá até os vídeos do Mate Quente. É, e lembrando, quem quiser também depois assistir o nosso bate-papo ou... fazer o download, acompanhar os vídeos do nosso trabalho aqui, bem como a entrevista do Mate Quente no www.carlospitch.com. E fica por dentro aí, e confere a entrevista na íntegra aqui, sem faltar nada, né? Maravilha. Só o que a gente não quer, a gente tira. Só os detalhes. Vamos mandar um abraço aqui já com vocês que são do Sul, com o pessoal de Canoas. Ô, oh, rapaziada. Agora o programa Carlos Pitch também lá na Canoas FM, lá na Grande Porto Alegre, né? Aliás, acho que, se eu não me engano, é Canoas que tem o Tigurinho, não? É Novo Hamburgo? Novo Hamburgo, acho. Novo Hamburgo. Um abraço também, meu pessoal do Sul lá, que enfim, que estão acompanhando a gente aí, né? E quero agradecer aqui o Mate Quente. Amém, por mais obrigado, uma vez chegando aqui, grande Paulo. Também toda a família Queiroz aqui do Mate Quente, né? E vamos ficar esperando o seu convite para trazer aí. Vamos cantar o CD inteiro, um pedacinho de cada música para a galera conhecer o trabalho novo do Mate. Por favor, na próxima vinda aqui, trazendo as novidades do trabalho de vocês. E aliás, né, lembrando mais uma vez que quem quiser acompanhar o trabalho deles, conferir as novidades, vai estar tudo no site, né, que acabamos de falar aqui também. Verdade. Aí fica fácil. Obrigado, família Queiroz. Obrigado, Mate. Obrigado. Vocês já são de casa aqui, fazem parte do programa Carlos Pitch. Só tenho a agradecer mais uma vez pela presença hoje com a gente aqui. Mas é um detalhe. Nós vamos ter que cantar uma. Não vamos poder. Ainda mais agora que você já falou. Hoje já sou mais um filho da família que vou ganhar mais um quilo de água pra mesa aqui. Pô, vamos lá, vamos cantar uma moda com nós. Será que eu conheço? Vamos fazer um improviso aqui. Vamos improvisar um trem aí. Vamos ver. Aí sim. Valeu, obrigado, Mate Quente, cantando com a gente aqui. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido. Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Canta, Mate Quente, vai. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Marco, esse amor não me mata. O ciúme, o ciúme. Programa do Carlos Pitty, enviando. O sucesso! Programa do Carlos Pitt. Alô, Carlos Pitt, nós somos o William e Santiago. Oi, gente, aqui quem fala é o Fernando. E aqui é o Sorocaba. Aqui quem tá falando com vocês é Eduardo Costa. Oi, gente, aqui quem fala é a Soraya Bauer. Aqui é o César Menotti. Aqui é o Fabiano. Aqui é o Bruno. E o Marrone. Nós somos a dupla de Goiás, Cristiano e Capela. Alô, Brasil. Alô, Portugal. Eu sou o Pedro. E eu sou o Mal. E nós estamos aqui no programa Carlos Pitt. Programa do Carlos Pitt. Os melhores artistas estão aqui. Ok, seguindo o programa Carlos Pitty, depois do bate-papo exclusivo, agora é a hora e vez para você que tá ligado no programa ouvir as novidades da semana do mundo artístico com a Miroca. Fala, Miroca! Alô, alô, Carlos Pitty, alô, amigos de todo o Brasil, Portugal e Paraguai, tudo bem? Olha, já tá faltando só 3 meses pro ano de 2012 terminar. Mas o show da virada da Rede Globo, a última e a primeira atração apresentada no ano, já tá com a sua lista de artistas preparada. A atração deverá ser gravada nos dias 27 e 28 de novembro no Credit Card Hall em São Paulo. Um nome ou outro pode mudar, mas entre os mais variados ritmos, o sertanejo predomina. Vai ter Paula Fernandes, Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, Gustavo Lima, Jorge Mateus, João Lucas e Marcelo, Che Garoto, César Menotti, Fabiano, João Neto e Frederico e Luan Santana. E por falar em final do ano, na semana passada, Michel Teló foi convidado oficialmente para se apresentar no especial de final de ano do Roberto Carlos. É, lá vem o rei, mais uma vez, se rendendo ao sucesso do sertanejo. O convite foi muito comemorado pela equipe de Michel e, claro, pelo próprio, que comentou: são tantas emoções. E por falar em Michel Teló, emendando o assunto no outro, ele tá com tudo mesmo. A produção do Grammy Latino confirmou essa semana que ele será uma das atrações da premiação, que acontece em Las Vegas no dia 15 de novembro. Para quem não sabe, o Grammy Latino é uma premiação de música latina que acontece desde o ano de 2000 e foi criada pela Academia Latina de Artes e Ciências Discográficas dos Estados Unidos, para premiar, claro, as melhores produções da indústria fonográfica latino-americana de cada ano. A maioria dos prêmios é dirigida aos artistas de língua espanhola e apenas uma pequena parte aos artistas brasileiros. João Bosco e Vinícius foram vencedores do ano passado e agora, na 13ª edição do prêmio, é o segundo ano consecutivo que um sertanejo se apresenta no evento. No ano passado, a Paula Fernandes cantou ao lado de Romeu Santos, artista de Porto Rico. Além de se apresentar no Grammy, o Michel também concorre em duas categorias: Melhor Canção Brasileira, concorrendo com nomes como Chico Buarque, Lenine e Marisa Monte, e também concorre ao prêmio de Melhor Álbum de Música Sertaneja. E tem como adversários Victor e Léo, Luan Santana, Paula Fernandes, Daniel e Chitãozinho Chororó. No último final de semana, teve início o Paulina Arena Music, realizado em Paulínia, no interior de São Paulo, e é uma enorme festa de peão, claro, e de shows, com um recinto inteiramente coberto e ainda com shows apresentados em um telão. As atrações da primeira noite foram Israel Novaes e Humberto e Ronaldo. Na sexta, os shows foram de Guilherme Santiago e Gustavo Lima. E no sábado, houve a apresentação de João Neto e Frederico. Entre alguns acontecimentos inusitados, teve a pausa que a dupla Guilherme Santiago fez no show para contar para o público como havia sido o capítulo da novela Avenida Brasil, já que muita gente não pôde assistir justamente por estar na festa. Pode. No sábado, foi interessante ver o público parado para assistir à luta de MMA do Anderson Silva nos telões e a consequente comemoração por conta da vitória do brasileiro. Neste final de semana ainda se apresentam Jorge Mateus, Munhoz e Mariano e João Carreiro e Capataz. Só a nata, né? E como sempre, eu quero convidar vocês para assistirem aos shows, clipes e entrevistas no www.tvcp1.com. Essa semana tem de novidade o show de Jorge Henrique e Cristiano, uma dupla muito boa aqui de São Paulo e que já concederam entrevista aqui no programa. Também quero convidar vocês para ficar por dentro de tudo o que acontece na carreira de Carlos Pitt no www.carlospitt.com. Boa semana, beijinhos pessoal e até a próxima! Beleza, depois da Miloca, agora é hora e vez de ouvir a música que eu componho e eles gravam. Essa música eu compus em parceria com meu amigo o Ian Santos e a gente vai ouvir agora aqui no programa Carlos Pitt, Cinderela, William e Renan. Do céu azul da cor do mar, seus lábios têm o gosto do mel. Adoro te beijar. Tua pele tem cheiro de flor, divina tentação. Tocando em mim, Cinderela, que coisa bela. Teu corpo tem a forma do meu violão, flor tão linda de primavera. Eu quero te ter ao meu lado, Cinderela, que coisa bela. Faz o mundo girar na contramão, tão colorida. Aquarela, por você eu estou apaixonado. Na,

sempre presente na memória. Quero eternizar vocês na minha história. Refém, Gustavo Lima, fechando tudo e todas de hoje, aqui do programa Carlos Pitt, para você que ouviu aqui na sua rádio e também em toda a nossa rede, para mais de 108 rádios, muito obrigado. Obrigado Brasil, obrigado Portugal, obrigado Paraguai, a você que ouve também a gente via internet, por esse mundão de meu Deus, obrigado gente. Semana que vem eu volto, tudo de bom para vocês, fiquem com Deus e a gente volta aqui na sua rádio. Valeu, obrigado, até semana que vem, tchau, tchau. Encerra aqui a transmissão em rede do programa Carlos Pitt, um programa produzido pela CP1 Produções de São Paulo, Brasil.